revigora. Se o acaso nos distancia e a sorte nos fechar a porta, releve o que não importa. Vai, dê meia volta e volta. Coração pulsa por saber, almeja ser razão e ser capaz. Permita experimentar a soma de você comigo é mais. A porta relaxa.